Estão em sintonia com a Rádio Teófilo Otoni, emissora ZYR-292, que opera em 990 kHz, o maior auditório da região, uma cadeira em cada lar.